Max Jet 1000 sobrevoa em Pirajá, 500 pés de altitude, decolagem da 197 com proa norte, aguardando autorização da Torre Salvador. 500 pés de altitude, 01 no Cinho Transponder, 1935 ao controle, Max Jet 1000. 135. Azulo Golf para interceptar o localizador, curva esquerda para o 310, reporte estabilizado. 310, esquerda, 310 para interceptar o localizador, reporta no localizador, Lima Azulo Golf. Doutor Salvador, bom dia, Azul 4207, cruzando 1500, 360, Nadal. Bom dia, Mike, já tem o meu, Libra Sonar, chame táxi, ajuste no 0 no 3. 7, manter a porra até 3000 após da EL 3, Superjô 360. 7, amador a porra, após 3000, direto da EL, Superjô 360, 4207. Vai ser o plano assim que chega aqui o lixão pra cobra. Ok, qual a saída prevista, senhor? Qual é o 5546 voltando? Eu sei. O senhor me confirmar a saída prevista para Lençóis? Eu vou conectar com o controle e como a pista em uso é 28, provavelmente o controle vai dar uma proa direta. Okay. Quando for na hora da sua autorização, eu já lhe informo. Ok, graças. Lima Zulu Golf localizado no localizador. Lima Zulu Golf completa de aproximação, torre 1866. 1866. Azul 407, acusou 487, com a esquerda, matava na proa 240. Para evitar formações. Sente, Azul 407. Dan 3216, desça para 2000 pés, autorizado LS, reposto estabilizado. 2000 é portal, no meio. Dan 3216, reduz velocidade para 1709. Tchau, no meio. Felipe 5486, Salvador Lençóis, autorizado nível 200. Decolagem da pista 28, após a decolagem, vai manter a proa de decolagem até 3000 pés, a fim de evitar os tráfegos visuais. Após, curva direita no perfil da saída Momo, após Momo, direto Lençóis. 5110 no transponder, o controle em 119.35, o trip 5486. 200 autorizado para Lençóis, decolagem da 28, vai manter a proa de decolagem por 3000 pés. A saída é a Momo. Após Momo direto, o transponder 5110 e o controle 5935. Afirmativo, só iniciará a curva Momo após 3000 pés, o trip 5486. Gente, após 3000, curva direita, a saída Momo, após direto, 5486. Afirmo, Pátio, que se encontra o 3. Afirmo. Após quando pronto para acionamento pushback. Obrigado. Michael Coquilo, a intenção é o... novamente o voo de manutenção, decolagem da 17, mantendo a proa. Azul 407, já autorizado o voo direto bridge, limitado informações. Ele voa local, Salvador, Salvador, 1000 pés de altitude, decolagem da 17. Após a decolagem da 17, vai manter a proa de decolagem até 20 milhas. Após, retorna. O transponder 0117, o controle 109.35, Mike Coquilo. 0 graus, 13, nós. Disposto na 28, Lima, Zulu Golf. Tem a possibilidade de circular para 117, nada presente? O Lima, Zulu Golf tem condição de iniciar a curva à direita e ingressar a perna do vento da 10 e girar a base da 17? Positivo. gente está efetuando a remetida aqui e prosseguindo para 17. 3895 da TAM, decola 03, controle 1935, bom voo. Boa tarde. Posição 3895, boa tarde. TAM 3895, contato radar, sai da árvore. Desceu da árvore agora então, sou 360. Juliette, vamos ver. Quatro dois zero sete, autorizado bridge. Grato, bridge, 4407, grato. Tá, 3206, completo de aproximação, torre 18, decimal 6. 18, 0. Autorizado o pouso na cabeceira 17, o vento 220 graus com 09 nós. Autorizado o pouso para Zulu Golfo 97, Golfo. T3216, bom dia, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso pista 28, reporta quando o visual embaixo travado. Juliette Romeu para confirmação, está aguardando devido ao tráfego final da 17 para pouso. Paulo, voo 1777 para o pushback e saneamento. Informativo Google no 777, é o número 2 no setor, por gentileza, aguarde. Aguardando 1777. Web 5728, 09 ao portão, objeto 5728, está livre, é por TAC. E o ataque 28. T4207, chame Recife, frequência 125, decimal 1, alternativa 133, decimal 25. Recife 251, 133, obrigado. Comprou a norte, o vento 240 graus, 15 nós. No solo ao 06, livre táxi até táxi 5, frequência livre no corte. Romeu fora. Mike Juliette Romeu, decola ao 07, controle agora 1935, bom voo. 1935, grato, seu regresso. 3206, visual. Visual. Autorizado pouso, pista 28, vento 240 graus, 12 nós. Pouso, 06. Decolou da 07, senhora comprou a norte. Solicita sobrevoo em Pirajá. Autorização tráfego, pronto para costa. Azul 4463, Salvador Ilhéus, autorizado nível 160. A decolagem da pista 28, após a decolagem vai manter a proa até 3000 pés, após curva esquerda, no terceiro a saída da El Leda, após Leda direto posto seguro. 5103 no transponder, o controle em 199 decimal 35, azul 4463. O 4463 está autorizado para Ilhéus nível 160, decolagem da 28, segue em frente até 3000 pés, após curva esquerda, perfil da saída da El, após Leda, após prossegue Ilhéus. Transponder 5301 e controle 19.35, o 4463. Só corrigindo, transponder 5103. Corrigido aqui para 5103, o 4463. Correto, 408 é portão, reposto quando pronto para acionamento e pushback. Qual será para acionamento pushback 4476? Tá, 3216, livrou, você escuta. O Gol é 777, é o solo voltando? Gol no 777, é o solo voltando? Prossiga. Gente, eu tô vendo que já iniciou o pushback aí, eu solicito aguardar o serviço do colega da companhia que já tem sido autorizado. E o tratorista ainda induziu o senhor a pushback errado, ok? Nosso pushback teria que ser com a cauda pra 1-0? Afirmativa, pista 18, se táxi assim, só, se pushback assim só, taxiando via pista. Tá, ok, então a gente vai pedir aqui pra ele retornar e deixar com a cauda pra 1-0, gol no 777. 1-6, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3. Reporte no pátio 3 para ingresso no pátio principal, então 3216. Alfa aqui no pátio 3, vai reportar para ingresso no principal, 3216. Lano 270 confirmando, 93 a bordo, Galeão 1334. Via Juliette, primeira direita, Alfa, reporta Anza Taxi Delta. Qual pátio principal, TAM 3216? Mantém a posição, TAM 3216, prevista 09, porém temos a aeronave da WebJet que está finalizando o pushback. Mantém a presente posição no pátio 3. Sim, a gente vai manter a posição aguardando o TAM 3216. Web 5728 para o táxi 132, a bordo 4 horas de Fortaleza. S5728 da Web via Pátio Juliette Alfa até o ponto de espera da Golf. Quando lá pronto, chama 208-612 e o altímetro no 0 no 35728 da Web. Juliette Alfa Golf até o ponto de espera, quando lá é 286-5728. O Gol no 270 prossegue em frente no ponto de espera da Golf, chama 208-612 e o altímetro no 0 no 3 com voo. Índia Júlia, a intenção é caiu, mil pés. Silvio Victor, Índia Júlia, Salvador, Caribes, mil pés, decolagem 17, primeira curva direita, corredor Axé. 0160 no transponder, 10935 o controle. Victor, Índia Júlia. UPLB. 05-2-608-612 para acionamento táxi, bom voo de olho. Liberação Norte, chama táxi, Vitor, Índia, Juliette. E da WebJet, após ingressa pátio 09, é o portão. Ok, Ok, após o colega da web, vai para 09332, ano 6. Lula 754, sua indicação à chegada CARI, desça via para o nível de voo 050. Para o 050, eu vou Lula 754. Autonomia alternado com Romeu Quilo, Serra Lima, prossiga. 4808, meia dúzia, o altímetro no 0 no 3. Juliette Alfa, 18612 na ponte espera, a gente pede desculpa aí pelo fraturamento aqui, que nosso colega estava um pouco perdido. Nada. É. Paulo, Tantra, Redor, Juno, vem. Gente, Quilo, Serra, Lima, estou no código 0224. O zero caiu? Não, eles estão montando ainda, o pessoal deu uma paradinha lá para o almoço. Ah, tá bom, imaginei que poderia ter sido um vento muito forte, obrigado. Não, é uma biruta iluminada que eles estão instalando agora aqui no aeroporto. Ah, ok, obrigado. Biruta iluminada? O tipo de aeronave? Um item na ICA, que se não tiver uma biruta iluminada, você vai ter que ter uma parte da... ou farol ou a biruta, um dos dois. Se eu não me engano. Ah, mas nesse momento aqui eu pensei que fosse alguém que estava biruta aí. Quilo Serra Lima, autorizado a subida para o nível 090. Quilo Serra Lima, chegada é CARI, voe para bordo. A pista 1128. Mike vai chamar meu manter escuta. Quilo, Serra Lima, voa e Dael. Salvador, Bono 250. Autorizado o táxi, a porta para ingresso, nome 7, Vitor de Gilote. Afirmo, vou e dar. Tá, sete, não. Lua 3, no 0, pra tá. Confirmando, é para evitar a formação? Afirmativo, vou coordenar. Gente, vou coordenar com o controle, só um minuto. Tá guarda. É a direita 310, não é isso? Afirmativo. Novamente. Gol no 270, coordenado com o controle Salvador, após a decolagem, curva à direita para evitar formação, na radial 310, está livre a decolagem, o vento 230 graus, 13 nós. Ok, livre decolagem, gol no 270, obrigado. Linha Juliette, autorizado alinhar e manter, cabeceirão no 7. 290. Gol no 754, manter a velocidade em forma para redução. Formar para redução. Gol 7. Salvador, passarem do 2230 de volta, dos 260. Do 2230, a solicitação desse para o nível de voo 100, voo Idael, para a chegada a casa. Foi Idael, foi informado com vetores para interceptar a final, descer para uma certeza, para o sentido da casa. Salvador, para o sentido da papá, então, às 3804, a sua identificação, a chegada cara e desça para o nível de voo 110. Desculpa, descendo para o 110, já 3804. O controle Salvador, Abigail 7721. Prossiga. Tem uma formação um pouco pesada aqui na proa, exatamente em cima da posição da El. Alguma possibilidade de apresente uma proa de cara? 6721 é o número 2 no sequenciamento, quem o precede é o tráfego da Gol 10 milhas à sua frente com velocidade inferior. Efetue desvio necessário, porém intervemos na sua aproximação com vetores. Ok, vamos bater a proa então 075. 075 mais umas 10 a 15 milhas, ok? Gente, Mike Juliette Romeu, controle. Ok, em função da operação da pista 28, sua aeronave não mais poderá aproximar-se da região do Capula. O Capula então fica como região limite na sua aproximação. Não poderá aproximar-se mais do aeroporto do que o Capula. Pátio Juliette Alfa até o ponto de espera da 28. Quando no ataque foi Golf pronto, chama a torre 108-612, o altímetro no 0-3, bom voo. Autorizado de Apache, Juliette, Alfa, e no campeonato da Golf, torre 28-6, o antiguo 4-6. Tente com velocidade compatível. Mantém ainda a descida até o... reautorizado até o 070, passaria do 2230. Ok, mantendo a velocidade, descendo para os 70, passando 230. Confirmativo, WebJet 6721, sequenciamento reduza para 230 nós. Reduzindo agora, 230, 6721. Controle, Gono 270, passando 040 para o 360, mantendo a proa ainda 310. Motor Salvador, tá passando Vitorinha Juliette, se coluna, se escuta. Vitorinha Juliette, mantém escuta. Passarei 2230, reduz velocidade para 2309. Reduzindo 2309, passarei. Tá, 3804, reduz velocidade para 2309, desça para o nível de voo 090. 1270, saída árvore, subangelo 360. Saída árvore, 360, Gono 270. Salvador, bom dia, sou 4073, informação para a parte, Gono 270 para 8, 090, 290. Controle, Gono 270, possibilidade de voar Elefa? É, Gono 270 autorizado, Elefa. Elefa, obrigado. 71935, confirmando o portão 02. Confirma 02. 502, chama pronto para o estiver de saneamento, WebJet 6741. Chamará. Toda linha aí, mantém, cabeceira 28. Ali mantém, é o Gol 977. Passando de Juliet. Tá, 3804, desça para o nível de voo 080. Gol 1754, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. Para 2000, tá, mano, estabilizado, LS, gol 1754. B6721, desça para 3000 pés, o ajuste é 1093, informe velocidade indicada. 230, tá mantendo 230, 3000, e tá fazendo um pequeno desvio, está senhorita autorizante e já tem condições de voar cárie. Controle Salvador, WebJet 5728, cruzando 2000 pés. Controle Salvador, passarei 2230. Passarei 2230, continue a chegada, desça para 4000 pés, o ajuste 1 0 13. Ok, para 4.013, eu preciso da proa 110 por 78 milhas, é uma formação grande em Dael. Controle do MTS-7722. Está presente? Confirma, senhora, foi sobre mão do lado. Condições de voar CARI na presente, passarei 2230. Negativo, preciso de mais 7 milhas para voar CARI. Sente após o ICAR. Mandou Rio 9648, transferência vai atingir bater 230. Web 6721, reduz a velocidade para 2009. 200 mais, senhorita, podemos voar CARI? Sim. Autorizado CARI. Ok, CARI reduzindo 200. Controle WebJet 5728. 5728, saída Aron, sobrejou 350. Ok, está com um pequeno desvio à esquerda, inicialmente para o norte. Dentro de 15 milhas terá condição de curvar à direita. Gente, Web 5728. Obrigado. Controle Rio 9648, batendo 230, transferência centro da Quebec. Rio 9848, chegada cá. Rio 9648, chegada cá e desça para o nível de voo 110. Descendo para 1110, Rio 9648, na chegada cá. Gente, confirma o Pax que encontra? Alinhar e manter a cabeceira 28. Alinhar e manter, passo 4.6. Oi, tá. .6804, informa a velocidade de cada. Conforme eu estou dizendo anteriormente, desce para nós. Azul 4076, reduz a velocidade para 2309. Camargo 2309, azul 4076. 060, Golo 270. Controle Salvador, Golo 1.777. 8, alternativa no 36, decimal 0. Só foi entendido 360, Golo 270. Azul 1270, frequência 128.8. Ok, é pro azul ou é pro gol? Negativa, é para o gol 1270, a frequência é 126.8. E aí, 1268 para o gol 1270. Muito obrigado e bom trabalho. Você autorizaria a proa de Melim para evitar a formação entre 5728? F5728 autorizado sim. Autorizado Melim, então, 5728. Gol, controle Salvador, gol 1777. Aguarde gol no 777. O WebJet 5728, autorizado desvio, porém ainda não confirmado direto pro de Melim. Aguarde para pro de Melim. Ok, aguardando pro de Melim, vai manter pro 030, evitando formações. Gol 1754, completa final, pista 28, reporte estabilizado com 1013. Portal estabilizado, gol 97, repórter. Rio 9648 é o número 9 no sequenciamento, reduz a velocidade para 220 nós, está seguindo Bravo Eco 9 Lima, meia dúzia de milhas à frente, com velocidade bem reduzida. Gente, vai reduzir número 9 para 220 nós, Rio 9648. É o Web 5728, se possível, solicito voar Aracaju. Web 5721, aguarde. Aguarde. Web 6721, desça para 2000 pés, autorizado ELS, reporte estabilizado. Autorizado 2000 e ELS autorizado, 621, informaria estabilizado. Gol 1977, saída da AEL, sujou 320. Da AEL 320, gol 1977. Laje, mantenha proa e em coordenação com o controle, voará direto para a radial 300, conforme solicitado. O controle em 119.35, a torre em 118.6, dúzia, e aciona 5044 no transponder. A 3804, desça para 5.000 pés, o ajuste 1903. 5.000 pés, 1903, no ajuste 1903, 104. Paredes 2230, desça para 3 mil pés, o ajuste no 0 no 3. 68, 3 mil, patrão. Tá, 3804, desça para...